Salvador, bom dia, voo 1804, formação Golf, autorização Galeão 360. 804, bom dia, Galeão 360, VP Zulu 10, decola, pista no 0, curva direita, saída da Real, letra bridge, controle 120.8, aciona 5566. Autorizado para o Galeão nível 360, aerovia Presulo 1-0, decolagem Presulo 0, à direita da Euleda Bridge. Controle 120.8 e o transponder 5566. 804, aborto puxa. Valeu. Estacionamento, portão de número 5, objeto 5808. Mas aguarde, 5808. Aguarda. Bom dia, eu vou 1897, ajuda direto. 97, observando o tanque taxi, após o tráfego, ingressa Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, nada, um bom dia. Copy, Telecino, Canal, Salvador Tower, 1 and 8, decimal 95. 1 and 8, decimal 95, American 980, good day. Morning American, 980 on the ILS X-ray 10. American 980, have the traffic inside you. Is the landing gear down and locked? Landing gear is down and locked, American 980. Roger American 980, clear to land runway 10. The wind is 180 degrees with 09 knots. Altimeter set 1020. 1020 and clear to land 10, American 980. November, Salvador, para TRTR, Quebec Zulu, 085 visual, decola no 7, direita, restrita a 1000 pés, via corredor axé, caixa prego, aguardando a liberação do controle para acender. 5550 com o transponder, controle 120.8. Transporte firme, Zulu November? Sente. 45, torre 18.6 agora, para acionar táxi de decolagem. O ajuste 1020, bom voo. Web 5808, autorizado, cuja chamada 05, chama táxi. Poxa, está na chamada táxi 08. reporte quando pronto para o táxi. TAM 3171 na linha, mantém cabeceira no zero. Aliás, mantém no zero, 3171. Altímetro 1020, reporte pronto no ponto de espera, taxi papá. American 980 on the ground at 10, when you vacate the contact 121 decimal 9. You got the frequency for American 980? 121 decimal 9. 1219 American 980, have a good day. Ground, good morning, American 980 on Golf for gauge 11. American 980, come taxi in Alpha and report before taxi 38. Alpha, and say again, American 49. Yeah, report before the taxi Juliet. Report before taxi Juliet, American 980. TAM 3171 não tem livre decolagem, pista no zero, vento sul com 08 nós. Livre decolagem, pista 10, TAM 3171. Eco Zulu November, ali mantém cabeceira 17. Vou filmando para Confins? Confins 138, 1345. 138, 1345. Ciente Web 508, aprovado táxi via India Alpha, teu ponto de espera dando 0, no ponto de espera torre 18.6, eu acho. Quais são? 18.95. No ponto de espera com a torre, eu ajuste no 020, por favor. 020, via India Alpha, ponto de espera 2895, obrigado pelo serviço, Web 5898. Em 120, décima 8. 208, 3171. Sou de Salvador, bom dia, tá 3171. Decola, Gael, nosso escutando. Tá 3171, bom dia, contato radar, sabe, mantém 360, após 2000 pés, boleda. Pois 2000, boleda, 3171. Estabilizou 9085. 98, bom dia. 1895. Sim, vai completar 295. Obrigado, bom dia. Afirmativo. Autorizado então alinhar e decolar, o vento 190 graus com 10 nós imediato, Boeing da Goa aproximadamente aí no externo. Afirmativo, ali, decola 5898. Muito bom dia, passando Índia Serra 9085. 9085, bom dia, o altímetro 1020, continua aproximação aguardando pista livre. Boeing da Webjet tomando posição para iniciar a decolagem. Ok, vai aguardar, 9085. Já é baixo travado? Baixado e travado, 9085. Sente, aguarda presa, pista livre. Ok, pode sim. 3171, setor um pequeno desvio à direita para evitar formações. Certo, após desvios, boa leda, TAM 3171. Após desvios, leda 3171. Salvador, muito bom dia, Gol 607, informação. 9085, vento 190 graus com 099, sem livre pouso, pista 10. Segue com livre pouso, 9085. Webjet 5808, decolado aos 16, chama o controle agora em 120.8. Bom dia e grato pela colaboração. Obrigado. Webjet 5808, decolado. 5808, contato radar, sobe, mantenha 360, saída Árvore Elefa. Árvore Elefa, Árvore Elefa. Autorizado. Obrigado. Salvador, Salvador, bom dia, TAM 3859, com a informação, foco tráfego. TAM 3859, acionar na identificação, desce 2050, chegada ponte. Ficou, desce 50 na ponte, TAM 3859. Zulu 9, pronto? Livre decolagem, pista 7, o vento 190 graus com 109, eco Zulu 9. 9085 no solo, 17, direita, Olivrão 21-19. Olivrão 219, gol 908. Gol 905, Zulu 9, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette vai reportar. Tudo certo, cópia. Guarulhos, 360, volta conforme plano, bridge para Zulu 96, Bravo Hotel Zulu. Decolo no 0, Gol à direita, no perfil da Euleda. Após Leida, vou abrir a Intercepta Aerovia, se é conforme. 5574 Transponder, controle 120.8. Voo 607, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Bridge, autorizado, conforme o plano de voo, decolação 90, curva direita da Leida Bridge. 5574 Transponder, 208, copia o voo 607. Correto, portão de número 62, chame quanto pronto, puxa esse lá. Tava na graça. Cego Zulu November, inicialmente mantém o corredor a chance. Correto, corredor a chance. Eco Zulu November autorizado, subida para o nível 085. 085, autorizar a proa direto. Inicialmente mantém esta proa, aguardando a autorização. Não. 085, Juliette, portão 05, após. 10.05. 9.05. E 3153, tem condições de descer para 2 mil pés, Boa Duna? Afirmativo. 3153, desce para 2 mil pés, sem restrições, Boa Duna. Para 2 mil pés, direto Duna, só 3153. No 71, chama Recife 1251. 251. Recife, bom dia, PAN 3171. Está cruzando 150 para o 360. Paulo Gol no 804, portão 10 pro Spec. Pode autorizar no 804, sem taxa. No 10 autorizado, chama taxa pelo 804. Isso, 1288, alterno 260. 288, 260, obrigado, bom serviço. 5898, 5808. No November, autorizado a proa do destino, assim que possível, informe estimado do pouso. Erro, estimado do pouso, 1137, entre o November. Confirma? 1137. Certo. Fala, bom dia, o gol 9030. 9030, Salvador, para o melhor do mundo, Recife, 370. 370, Recife, está pronto para o copo. Autorizado, Salvador, Recife, 370, volta pelo P258, decola pista 10, com curva pela esquerda. Perfil da Puca, subida Puca, Jamo, transição Caju, 50. 05 transponder, controle 120.8. Calma. autorizado 370 Recife, para Upper Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, saída Punca Jambo Caju, 5005 no transponder, 1208 ao controle, gol 9030. Lembra quando o plano puxa, acionar. Mará 9030. O controle seria possível 385 na voz direto do Duna? 3859 é autorizado, desce para 3 mil pés e ajuste no 020. Duna 3020, obrigado. No táxi, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 020, bom voo. Pátio Índia Alfa, 1895, ponto de espera, 1020, um bom dia. Tá 3153 está estabilizado em LS visual com 10. Tá 3153, completa a aproximação, chama a torre 1 no 895 com fogo. Tá com a torre, tá 3153. Desce para 2 mil pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. 2 mil, tem nível LS, sendo estabilizado 3259. Salvador é o 3153, na final da 10 visual. Moto espera da 10, pronto. O 804, por gentileza, mantém o ponto de espera? Já tem um tráfego, já passou o marco do externo. Visual com mesa, mantém o ponto de espera, pode ser o tráfego. Paulo Salvador, muito bom dia, tá 3597, ciente da Golf, no 04, pronto, cópia Brasília 380. No 53, na escuta da torre, Salvador? Firmo. Só um minuto, cópia, prepara o arbor. Nossa escuta, tá 3597. 1995, obrigado. Torre Salvador é o TAN 3153 na final do 10 visual. TAN 3153, baixar travado? Baixar travado. Vento 180 graus com 09 nós, livre pulso, pistão no 0, o altímetro no 020, 1020. Pouso autorizado, pistão no 0, TAN 3153. 180 quase visual com Airbus da TAN curtíssima? Afirmo. Após o tráfego, ali mantém cabeceira no 0. Pode ir mantendo a nós já. Azul 4069, posição 1, pronto para funcionar. Azul 06901, autorizado, tem um táxi. Ah, tá ligado, puxa, chamando o táxi, tá ligado, é nada. Zona 53 no solo de Salvador, 31, chama agora o solo 121, decimal 9. Solo 219, Sandra, 153. 153, Negrão. 3, Zona 53, bem-vindo, prossiga via Alfa e mantenha sua Juliette. Prossegue via Alfa, mantendo sua Juliette, Sandra, 153. 3597, cópia. 3597, pronto, cópia. Salvador Brasília, aprovado 380, rota Pesolo 17, decola no zero, curva direita, subida Arbó, Elefa, após segue na aerovia. 5575 transponder, controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 380, vetor Zulu 17, decola pista 10, curva direita, saída Arbó, Elefa, após descer a aerovia. Transponder 5575, controle 120.8. Portal 04, no quando pronto posicionar, 3597. Chamará pronto no 04, que é 3597. Ave, completa aproximação, chama a torre 1 no 1895. 18.6 vai chamar, obrigado, boa. Negativo, 1895. 1895 então, obrigado, bom dia. Bom dia, Lopo. Obrigado. Aos 32 decola, chama o controle no 20, décima 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Solo Salvador, Solo Salvador, muito bom dia, é o trip 5514 da Golf, autorização Aracaju. Aracaju 90, certo, cópia. Afirma. Autorizado Aracaju 90, decola 10, curva esquerda. O perfil da Pucajamo, após voar Aracaju, 50, 16 transponder, controle 120.8. Autorizado Aracaju 190, decolada 10 com curva esquerda, Pucajamo, após Jamo Aracaju, transponder 50, 16, o controle de saída 208, 3P. Correto, chama ponto pronto, posicionar. Chamará. Abaquei nota da Juliette, da 3153. 3153, observando o tráfego da Azul, que vai iniciar o táxi, assim como mesmo inicial, o senhor ingressa e segue após até o portão 01. Após o tráfego da Azul, prossegue até o portão 01, tá, 3153. Azul 4069 está com 114 a bordo, autonomia 0445, alterna Ribeirão Preto, confirmado. Podia só repetir o POB? 114. Copiado, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10, torre 108.95 no ponto de espera, ajuste no 021 no bom voo. Gente, do táxi Indy Alpha, ponto de espera quando pronto, torre 18995, bom dia, bom trabalho, Azul 4069. Salvador, bom dia, gol 1715, está na posição 2, sem a gol, de autorização Brasília. Gol 1715, ciente Brasília, prepare subida a robô, 360 já aprovado, só um minuto, Pop. Bora, carta.